vem na garganta, gritos que consumem, empurro a minha dor com um amargo sabor. Sinto que não sei, sinto que não sei sair deste inferno, efêmero prazer, um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, então, vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Estão na escuta da emissão das manhãs românticas apresentadas pelo animador Lourenço. Ora, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem viaja, uma ótima viagem. E também para quem está de férias, umas ótimas férias e tudo de bom e que gozem bem. E quanto à nossa meteo, estamos com 15 graus a 25 à tarde. Vai estar bom e a temperatura vai começar a subir aqui. Ora, então fique bem à escuta da Rádio Arc-en-Ciel e estarei cá presente das 9 até ao meio-dia com muitas músicas românticas. Então vamos já começar. Com quem? Com Marco Paulo. Adeus, adeus. Foi meu castigo só por ter dito o meu adeus, meu adeus, meu adeus. Não há boca que o dê. Cantei baixinho ao teu ouvido o meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Querer-te tanto foi puro engano. Quem é que vai saber porquê? Bate a saudade, mas já vem tarde. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Confesso, se me despeço, meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Não for sincero, ainda quero o amor melhor que vem de ti. Mas quem diria nesta vida, meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus. Foi tão incerto, por isso entrego-o.

me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor. Agora acabou. Vimos de ouvir Marco Paulo Casas Amarela e continuamos com Zé Amaro e Lúcia Pérez. Tudo se paga. Isso é verdade, tudo se paga. Um dia ou outro temos que pagar as coisas que fazemos, não é? Ora então, desejo-vos uma ótima manhã e fiquem bem com a Rádio Arcancial 96.2. E vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga. Vimos de escutar Zé Amaro, Lúcia Pérez, tudo se paga. E vamos continuar com Agatha, ex-pai. E ao fim desta música, vamos passar uma página do público, já passamos a nossa meia hora de emissão das manhãs românticas. E sinto falta do calor do agora. Existe um laço que ainda vigora e não

deixe jamais. E por onde vou, levo comigo no pensamento as lembranças de nós dois. Vive a esperança de te ver chegar, pois eternamente eu sei que vou te amar. Igual a você não me encontro mais, te esquecer jamais. Sinto em meu peito a falta que me faz. Chora o meu coração de tanta solidão. Peço aos anjos pra voltar. Baby, não vá. Nós temos tanto tempo ainda, amor. Por favor, não me deixe jamais. Baby, não vá. Estamos à escuta de Lucas Mateus, Te Esquecer Jamais. E então, e a seguir, vamos ficar com o nosso Rui Bandeira, O Nosso Amor. Horas e 52 minutos, estamos quase na nossa primeira hora da emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Estamos à escuta do Rui Bandeira, O Nosso Amor. E como você sabe, a gente passa a música aos nossos gostos. Mas se você tiver gosto de ouvir uma música, você só tem a telefonar a fazer um número aqui para a rádio 02-38-43-48-00 e eu estarei aqui para passar a música com muito gosto e prazer. Então, uma ótima manhã para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arcanciense 96.2. Tu já sabes, minha vida, quando chega aquele dia em que juraste voltar, vem depressa, sem hora marcada. Tu bem sabes como fico quando fazemos amor. Não mereço ficar preso na saudade, enquanto finge

Aí estivemos então à escuta de Nikita, Teu Veneno, e vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez tenho mais uma música pedida, que é da parte de Cefaria. Cefaria que pede o Toque Não, o Copo. Então vou passar o Jorge Henrique Rodrigues, de Copo em Copo, e ele deseja um ótimo dia a toda a sua família, para todos os seus colegas, para todas as pessoas que o conhecem, e para todo o auditório da rádio, não esquecendo o animador. Então, de minha parte, um ótimo dia e que passe uma ótima manhã e tudo bom. Então, vamos ouvir esta bela canção. Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez. Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo de uísque com o dedo e jogando no chão. No peito, seu lado vazio e um nome escrito na palma da mão. A porta do bar abaixando, com a sonda do toque já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo, se passo daqui e procuro outro bar. A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria. É desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar. Ela não vai atender. Aí eu vou sofrer. Do bar abaixando, garçom dando toque, já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo, se passo daqui e procuro outro bar. A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria. É desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar. Ela não vai atender. Agora 10 horas e 7 minutos e continuamos então com as nossas músicas e continuamos com Pedro Miguel, Meu Coração Bate a Mil. Meu coração bate a mil, meu coração bate a mil, não consigo resistir. Meu coração bate a mil, meu coração bate a mil.

entre nós. És o meu sol, o meu céu, mas nada mais me faz sorrir. Hoje eu entrei e sei que ando meio só. Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor. Continuamos com Bombocas, Maldito Beijo. We'll be right back.

teus beijos. Ora, vimos de ouvir então Marcos Saudade e vamos continuar com os nossos morangos de Nordeste. Vimos de ouvir os morangos do Nordeste e continuamos com Jada, Damo o Teu Carinho. 10:48 e continuamos então com o nosso Demerus com Je T'aime. Bela música. Quem não se lembra destas belas músicas? Eu acho que todo mundo. Continuamos então com Cássio e Diz-me a Verdade. Há muitas que não dizem nada da verdade e cobrem muita coisa, não é? Então, que digam a verdade. E vamos ficar à escuta da Rádio Arcancia 96.2 e estamos a 10 minutos das 11 horas e daqui a 10 minutos vamos entrar na nossa última hora da emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Então, uma ótima manhã e boa escuta. Fique ligado à Rádio Arcancel 96.2. Tenho ouvido tanta gente falar mal de ti. Quero ver se estás comigo para me iludir. Tudo

11:08, então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 8 de agosto de 2023, e que estejam bem à escuta das manhãs românticas. E vamos continuar com as nossas músicas, e então continuamos com Nel Silva e Cristiana, Lado a Lado no Amor. Então, vamos à escuta, música. Já deu para entender que o nosso amor tem a chama, não dá para esconder. Agora quero amor, ver-te uma vez mais. Fica para sempre comigo e nunca te vás. Vou dar-te sempre amor, eu quero te amar. Quero vir. sabe, quem é que sabe o remédio para curar o coração? Quem é que sabe, quem é que sabe? Prefiro um que não tenha contraindicação. Vou-me entregar outra vez, sem ler a bula. Pois quem sabe um novo amor seja a cura. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage.

tudo volta, amor. Onde estás, vida que eu tinha? Volta atrás, volta a ser minha. És a luz que eu preciso. Nós nos vejamos para isso. Vemos de ouvir Márcio Amaro, Um Dia em Mim. Ora, 11:35, estamos a 25 minutos do meio-dia e estamos quase a chegar à nossa reta final das manhãs românticas. E ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória que não podia ser, que é da parte de Manuela de Araújo para toda a sua família e não esquecendo Rosi e a Glória, a nossa animatrice das quarta-feiras, e ela que está em Portugal e está à escuta da rádio, também lá em Portugal, e que eu desejo umas ótimas férias e tudo bom, e também não esquecendo todas as pessoas que eu conheço e o animador, meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia de terça-feira, 8 de agosto. E vamos continuar então com esta bela música romântica, Amorosa de Moncor, que tem por título Tony Carreira. Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit les mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Oh, reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Reste pour moi. Ora, vimos de escutar Tony Carreira, Resto, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos continuar com quem? Com Hugo. Será? Então vamos ver se é ou se não é. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Sonhar perdida na barreira. mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar inocente, como era em mim, o mesmo de sempre, pela mesma estrada. Tanto a despedida, meu amigo. amigos como eu. Tu para nós não te foste embora, de certeza que estás a cantar no céu. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Minutos, estamos a 5 minutos do fim desta emissão da Manhã Romântica. Então, estou a passar esta canção que é pedido da parte da Dona Fernanda, que pediu para passar uma cançãozinha da Nossa Senhora. Então, estamos à escuta de Marco Paulo, Nossa Senhora. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficar uma água sem mim, mãe, querias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino, do meu caminho, cuide de mim. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir misericórdia, perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Ora, 11 horas e 58 minutos e é com esta bela canção que eu acabo a minha emissão das Manhãs Românticas por hoje, é tudo. E então, daqui a pouco deixo-vos com a RDP e a partir de 1 hora vocês podem encontrar então o Nicolás a partir de 1h30 até às 17 horas. Podem escutar na mesma a Rádio Arcancel 96.2. E quanto a mim, tenho de dizer a todas as pessoas que me telefonaram, muito obrigado. Um ótimo dia, espero que passasse por nós. E uma bela manhã da música aqui com as Manhãs Românticas. Então vou-me despedir e amanhã de manhã cá estarei outra vez a partir das 9 horas até ao meio-dia com mais uma emissão que tem por título Portugal em Festa. E então desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, muita saúde e até amanhã, se Deus quiser. Então até amanhã, se Deus quiser, bom apetite a todos, e é meio-dia em Portugal e 11 horas em... é meio-dia em França e 11 horas em Portugal, assim aqui. Então, bom dia e até amanhã. Esta manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores. Em Odmira há ainda muito trabalho pela frente para conseguir dominar o incêndio que lavra deste sábado. Durante a madrugada foi possível estabilizar o perímetro das chamas, mas há 2 pontos que se mantêm críticos. Já em Leiria estão dominados os 2 fogos que deflagraram ontem e que levaram ao corte down ao final da tarde. O Infarmed pede cautela. Há medicamentos que aumentam o risco de desidratação, porque é necessário beber mais água em períodos de muito calor. Sol em Portugal continental, nuvens na Madeira, nos Açores também, com algumas abertas, previsão de chuva no grupo ocidental e central de ilhas. Notícias, edição Rita Soares.